Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. A música popular brasileira é maravilhosa, né? E infelizmente já não temos mais tanta oportunidade de ouvi-la, pelo menos a boa música popular brasileira. E como eu sempre digo aqui, né, na abertura desse programa, isso para mim é uma militância esse programa. Eu procuro exatamente preservar a música popular brasileira, as lembranças que estão aí, né, perdidas e apagadas pelo tempo, porque não se priorizam mais a música popular brasileira. Boa música. Mas é isso, estamos aqui com essa oportunidade. É para isso então que eu convido você nessa próxima hora. Ficarmos juntos da melhor forma possível, relaxados. E curtir uma hora de bom papo, boa música. No programa de hoje, teremos, além daquele repertório tradicional que você já conhece, também mais uma edição do quadro Pelas Trilhas do Tempo. Hoje, atendendo a um pedido. Eu quero cumprimentar aos ouvintes das rádios que retransmitem o nosso programa. Rádio Antena Web em Portugal, legal, nossos patrícios, né, portugueses. Rádio Radical Web, Rádio VCB, Rádio WM Digital, Rádio Dois Vox, Rádio Contraponto, Rádio O Melhor da Música e Rádio Arquivos Sonoros. Essa então são por enquanto as emissoras que retransmitem nosso programa. E se por acaso a sua emissora retransmite também o bate-papo musical e não está aqui nesta lista, por favor entre em contato pelo bate-papo musical 1@gmail.com e comunique, né? Olha, nós também retransmitimos o programa Bate-Papo Musical e a emissora é tal, então estará também inserida aqui nessa lista na abertura do programa. Vamos então abrir a parte musical do nosso programa de hoje, ouvindo Luiz Vieira, ouvindo a belíssima canção do Luiz Vieira, Prelúdio para Ninar, Gente Grande. A composição também é do Luiz Vieira. Vamos ouvir? Thank you. desejar quanto estás nos braços meus. Sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Vontade de voar, sou menino, passarinho, com vontade de voar. Canção doce, né? Muito gostosa essa música do Luiz Vieira, Prelúdio para Ninar, gente grande. Composição do Luiz Vieira. Café Society, composição do Miguel Gustavo, recebeu algumas gravações, mas a que vamos ouvir aqui hoje é da Maria Bethânia, novinha ainda, o show na Boate Barroco de 1968. Bela gravação também. E vocês vão ver aqui a Maria Bethânia, como eu costumo dizer, né? Usando ainda, quando é homem eu digo calça curta, mas a Maria Bethânia usando fralda ainda. Vamos ouvir então Maria Bethânia, Café Society, do Miguel Gustavo. De champanhota, estou acontecendo no Café Society. Só digo a Chanté, muito merci, orite. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nas 10 mais elegantes, eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dorme, eu janto com Jacinto, que é também de Torres. Tereza e Dolores falam bem de mim. Já fui até citada na coluna do Ibrahim. E quando me perguntam como é que pode mamãe de black tie dançando com Didu, eu peço mais whisky, embora esteja pronta. Como é que pode? Oh, Nina Chaves conta. Ouvimos então a Maria Bethânia cantando do Miguel Gustavo, Café Society, uma bela canção. Esse é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente aqui para você nesta emissora e para você entrar em contato comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazê-lo de viva voz, se quiser. Também o envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar no último programa de cada mês o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Também a sugestão para o quadro Pelas Trilhas do Tempo, que tocamos aqui, trilhas de novelas. Você manda um e-mail e vem dizendo: eu queria ouvir a trilha da novela tal, assim, assim. Na verdade, a novela tem uma trilha de novela, tem 14, 15 músicas, enfim. Então, diz no seu e-mail, na sua informação, qual é a música que você quer ouvir, qual é a trilha. Se é de abertura, se é de algum personagem específico. E, de preferência, o nome da música, porque a gente não corre o risco de errar aqui. E, enfim, colocar sempre o que você quer ouvir. Para tudo isso, bate-papo musical1@gmail.com. Para esse quadro, eu gostaria, se possível, que você mandasse o seu pedido musical de viva voz, ok? Combinado? Aguardo, então, o seu e-mail. Gata Todo Dia, compuseram Léo Jaime, Tavinho Paz e Marina. Canta Marina. Música. corpo e ainda tenho 7 vidas. Então, se toque, porque o amor não é só distração. A vida arranha, e se eu faço rock, eu faço rock. Esta foi a Marina que cantou Gata Todo Dia, composição dela, Marina, Léo Jaime e Tavinho Paz. Na sequência, Ednardo vai cantar, dele e do Climério, Enquanto Engoma a Calça. Repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Que a vida é que tem razão. Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe cantar uma história bem curtinha, fácil de contar. Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer. E a vida é que tem razão. Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer. E a vida é que tem razão. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou. Foi passarinho, foi o olhar do meu amor. Me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou. Foi passarinho, foi o olhar do meu amor. Me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração. Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer. E a vida é que tem razão. E a vida é que tem razão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ai, mas como é triste essa nossa vida de artista. Depois de perder Vilma pra São Paulo, perder Maria Helena pro dentista. Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer. E a vida é que tem razão. Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer. E a vida é que tem razão. Ouvimos do Climério e do Ednardo, na voz do Ednardo, Enquanto Engoma a Calça de Nardo. Fazia parte daquele grupo, né, pessoal do Ceará, enfim, que gravou alguns discos lá comecinho dos anos 70. Uma turma realmente que estava vindo do Ceará tentar a vida por aqui, pelo Rio, né, pelo Sul, né? E juntaram, gravaram algumas coisas, enfim, depois cada um meio que seguiu seu caminho, né? Nesse grupo tinha o Ednardo, tinha também o Moraes Moreira, enfim. E cada um seguiu seu rumo depois. E essa canção tem uma história curiosa. Eles fizeram várias músicas durante umas férias, um concurso de quem fazia mais músicas. Estava o Ednardo, o Climério e o Dominguinhos. Eles disputaram quem fazia mais música durante uma semana. E, segundo ele, o Ednardo, deu empate. Todos fizeram a mesma quantidade de músicas. E então o Ednardo chamou um dia o Climério, que estava na casa dele, para comemorar, né, esse empate técnico que ele chamou, tomando uma cervejinha na beira da praia. Quando ele foi saindo, a mulher disse: "Ô Ednardo, pô, sua calça parece que saiu da boca da garrafa. Tá tudo amarrotado e tal, deixa eu engomar pra você." Ele voltou. Enquanto a mulher engomava a calça, ele falou pro Climério: "Bom, então vamos fazer, enquanto ela engoma a calça, vamos fazer uma musiquinha aqui rapidinho, curtinha, pra que todo mundo possa cantar e tal. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão." E aí pronto, estava feita, né, praticamente a canção, só completar. É isso, né? A história da música rapidinha, que tem umas histórias curiosas de música, né? Muito legal. Chico Buarque canta dele, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Vamos lembrar? Você era mais bonita das cabrochas dessa aula. Você era favorita onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso sangue ainda é na rua. Hoje o samba saiu, lá, ia, ia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não aguenta. Se não pode mais ver pra quê? Quem jamais esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, lá, Jamais esquece, não pode reconhecer. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobe espaço no barraco e no cordão. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe. Dourado me vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi um belo dia. Quem brincava de princesa costumou na fantasia. Hoje o samba saiu lá, lá, lá, lá, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não vê na vista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece. Este foi o Chico Buarque que cantou dele Quem Te Viu, Quem Te Vê. Na sequência, Djavan Seduzir, composição de Djavan. As pedras, catedrais, coração. cheirinho que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Tem que ver pra esse mar. Tem cheirinho que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Tem que ver pra esse mar. Tem cheirinho que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Tem que ver pra esse mar. Tem cheirinho que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Tem que ver pra esse mar. Tem cheirinho. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos Djavan cantando dele, Seduzir. Paulinho da Viola, parceria com Sérgio Natureza, compôs Vela no Breu. E o Paulinho da Viola canta. Vamos ouvir? E lança chamas, assovia quando der, canta quando espanta, mal olhado, azar e febre, sonha colorido, adivinha em preto e branco, anda bem vestido, de cartola e de tamanco, dorme com um cachorro, com um gato e um cavaquinho, dizem lá no morro que fala com um passarinho. Desde pequenino chora rindo, olha pra nada, diz que o céu é lindo na boca da madrugada. Sabe medicina, aprendeu com sua avó, analfabetina que domina como o sol plantas e outros ramos da flora medicinal. Com 108 anos, nunca entrou num hospital. Joga capoeira, nunca brigou com ninguém. Xepa lá na feira, divide com quem não tem. Faz tudo o que sente, nada do que tem é seu. Vive do presente, acende a vela no breu. Ama e lança chamas, assovia quando bebe, canta quando espanta, mal olhado, azar e febre, sonha colorido, adivinha em preto e branco, anda bem vestido, de cartola e de tamanco, dorme com um cachorro, com um gato e um cavaquinho, dizem lá no morro que fala com um passarinho. Desde pequenino chora rindo, olha pra nada, diz que o céu é lindo na boca da madrugada. Sabe medicina, aprendeu com sua avó, analfabetina que domina como só plantas e outros ramos da flora medicinal. Com 108 anos, nunca entrou num hospital. Joga capoeira, nunca brigou com ninguém. Xepa lá na feira, divide com quem não tem. Faz tudo o que sente, nada do que tem é seu. Vive do presente, acende a vela no breu. Vive do presente, acende a vela no breu. Vive do presente, acende a vela no breu. De Paulinho da Viola e Sérgio Natureza, Vela no Breu, cantou Paulinho da Viola. Essa canção é interessante porque foi uma parceria meio que inusitada. Quem estimulou essa parceria foi o Torquato Neto, que era amigo do Sérgio Natureza e insistia para ele compor com o Paulinho da Viola. Mas o Sérgio adorava o Paulinho da Viola e considerava, você sabe como você considera cara meio que um semideus, você tem um ídolo assim, não consegue nem se imaginar perto dele. Era o que acontecia com o Sérgio Natureza em relação ao Paulinho da Viola. Só que o Torquato Neto morreu em 72, lamentável suicídio, né? Mas o Sérgio Natureza ficou com aquilo na cabeça. lá por 75, 76, mais ou menos, o Sérgio Turiza fez uma letra e resolveu colocar embaixo da porta do apartamento do Paulinho da Viola. Não teve nem coragem de chegar lá e falar com o Paulinho da Viola. Tempos depois recebeu a ligação do Paulinho da Viola, que ele nem acreditou, né, na hora, enfim. E aí pedindo autorização para gravar, se gostava da música, para a letra que tinha feito e tal. Enfim, tá aí essa parceria Vela no Breu do Paulinho da Viola com Sérgio Turiza. Belíssima canção, diga-se de passagem. Esse é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente aqui nessa emissora para você. Divulga aí, avisa os seus amigos que tem um bom espaço de música popular brasileira agora para ouvir, ok? Na sequência, vamos ouvir com a Beth Carvalho, Miragem, composição Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Mais uma vez venho a vocês pra confessar que nunca fui feliz. Sempre sorrindo, eu vou fingindo, pois afinal não sei o mal que fiz. Sou qual ave que não sabe chorar. Todos gostam de ouvir meu cantar com meu violão sempre colado ao meu peito tão amargurado. A vida é um livro aberto que conta histórias de um deserto. Minha alegria, que não tem fim, é a miragem que existe em mim. Mais uma vez, mais uma vez, venho a vocês pra confessar que nunca fui feliz. Sempre sorrindo, eu vou fingindo, pois afinal não sei o mal que fiz. Sou qual ave que não sabe chorar. Todos gostam de ouvir meu cantar amargurado, ao meu peito tão amargurado, ao meu peito tão amargurado. Pelas trilhas do tempo. No nosso quadro Pelas Trilhas do Tempo, hoje quem nos mandou seu pedido musical foi o nosso ouvinte Marcos Vitor. E ele pediu para a gente falar então sobre a novela A Indomada, que foi escrita por Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. Direção, Marcos Paulo. Elenco principal, Adriana Esteves, Eva Vilma, José Maier, Ari Fontoura, Cláudio Marzo, Renata Sorrá, Beth Faria, Paulo Beth, Luísa Tomé, Ana Lúcia Torre, Eliane Girardi, Flávio Galvão, Marcos Frota, Flávia Alessandra, Marcos Winter e Celton Melo. Tema de abertura, Maracatudo, interpretação do Sérgio Mendes e composição do Lenine. Veiculação Rede Globo, de 17 de fevereiro a 10 de outubro de 1997. 203 episódios. Vamos ouvir então com Sérgio Mendes, Maracatudo, composição Lenine. Thank you. Esse é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Rangel, produzo e apresento semanalmente aqui nessa emissora para você. Para você entrar em contato comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para a sua listinha do repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos então compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, no último programa de cada mês. Também você pode participar do quadro Pelas Trilhas do Tempo, sugerindo a trilha de alguma novela, e a gente vai então tocar aqui para você essa trilha que você sugerir, de preferência, se puder. Manda esse pedido musical, né, essa sugestão para os Trilhas do Tempo, também esse pedido musical, enfim, de viva voz. Acho que fica mais quente, né? Quando você fala, quando você... Né, é legal isso. Diz então qual a novela que você quer ouvir a trilha e qual a música, porque, né, pode ser abertura, pode ser trilha de algum personagem, enfim. Tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Bêsame, a interpretação é da Jane Duboc, bela interpretação da Jane Duboc, e a composição é do Flávio Venturini e do Murilo Antunes. Coisa bonita, né? Gostosa essa música, a interpretação da Jane Duboc para Bêsame. Composição Murilo Antunes e Flávio Venturini. A Leila Pinheiro também fez, né, uma gravação bem legal dessa canção, deu uma roupagem bem interessante também para ela. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação comigo. Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, Na sequência, vamos ouvir Beija-Flor, interpretação de um dos grandes grupos musicais que eu considero brasileiros, os Cariocas, muitos anos na estrada e harmonicamente muito bons. Os Titulares do Ritmo, outro grupo maravilhoso também, vocal brasileiro, e esse tem a característica de ser composto só de cegos. E o MPB4, que vamos ouvir agora. MPB4 também teve uma perda, né, de um dos seus grandes nomes, que foi o Magro, que morreu agora alguns anos atrás. Mas tá aí, tá fazendo show, continua. Claro que a gente sente falta, né? A gente acostumado com um grupo de vozes, por mais que troque uma única voz, mas faz diferença, né? Não tem jeito, a gente percebe. Eles vão cantar do Flávio Venturini e do Cristóvão Bastos, Beija-Flor. Vamos ouvir? Ouvimos de Flávio Venturini e Cristóvão Bastos, na interpretação do MPB4, Beija-Flor. Esse é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente aqui para você. Na sequência, vamos ouvir com Toquinho, Voos da Vida, a composição do Toquinho. Eu acho que essa canção foi logo no começo da carreira solo do Toquinho. Vamos ouvir? Que virá e pousará suave e leve, de um campo a outro, de uma América futura, calma e livre. E os dias se renovarão numa segura trajetória, e pouco a pouco contarão uma nova e linda história. É linda a vida que voa altíssima sobre esse tempo escuro, clara, mas incompreensível, vai desenhando o futuro. linda vida que voa livre, sempre sem ter fim, descortinando caminhos. Em meio à poesia, um dia trouxeram você pra mim. Você que dorme agora, enquanto eu olhando a aurora, estou pensando em ti. Linda vida é linda assim, depois do amor e seus desvelos, quando se abraçam nossos pelos numa calma de jardim. É linda vida que voa altíssima sobre esse tempo escuro, clara, mas incompreensível, vai desenhando o futuro. É linda a vida que voa livre, sempre sem ter fim, descortinando caminhos, que em meio à poesia um dia trouxeram você pra mim. Que em meio à poesia um dia trouxeram você pra mim. Ouvimos com um toquinho a composição dele, Voos da Vida. Chegando agora à reta final desse nosso encontro dessa semana, que é bom, dura pouco, né? Passa rápido, quando a gente está ouvindo boa música, quando a gente está fazendo boas coisas, né? Lendo bom livro, enfim, o tempo passa muito rápido, né? Mas é assim mesmo. Agora vai fazer uma coisa ruim, vai esperar numa fila de banco, vai, né? O tempo não passa de jeito nenhum. Mas como eu sempre falo, vamos fechar nosso encontro com Chave de Ouro, relembrando o cantor que eu tenho certeza que você também não ouve há bastante tempo, Tito Madi, cantando dele Sonho e Saudade. Eu tive, eu sonhei com você. Foram sonhos tão tristes que eu sonhei com você. A saudade povoou os meus sonhos. Sofre o meu coração. A tristeza me surge nas noites. Tudo é solidão. Mas na realidade você também é assim, vive em eterna saudade, dá desgostos pra mim. E então eu pergunto por que, sem motivo e razão, a sofrer este meu coração gosta tanto de você. Este meu coração gosta tanto de você, gosta tanto de você, tanto, tanto de você. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a você que esteve comigo até agora, você que participou comigo de alguma forma, e quero convidá-los também a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, também convidá-los a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, é produzido por você, você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. E também com a sua sugestão para o Pelas Trilhas do Tempo, né, que a gente toca uma trilha de novela e você pode participar sugerindo uma trilha de novela. Pode ser abertura, pode ser de personagem. Então você, no seu e-mail, sempre diz: eu quero ver a trilha da novela tal, e diz o nome da música, ou enfim, se é do personagem, se é de abertura, para facilitar, né, saber realmente o que, que você quer ouvir. Se possível, mande sempre esse seu pedido de viva voz, né, muito mais quente, muito mais agradável. Quero convidá-los também a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música, na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai! É. Vai! Bye! Aham!